Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo. Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? É tão difícil de esconder. Oh, olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir. Será que é?